pra trás, viveu um homem inteligente, prudente. Um homem muito rico e poderoso, porém simples e de coração bondoso. Que de forma alguma deixou de honrar o pai. Viveu promessa por promessa. Aguentou muito mais que tentações, sofreu bastante. E é assim que a história começa. Família constituída, muito de bem com a vida. Um poderoso homem que se alimenta da Bíblia. Rico financeiramente e espiritualmente. Assim ele cuida de cada um dos parentes. Dono de várias terras, cabeças de gado. Uma esposa e 10 filhos, muito abençoado. Servia a Deus, ele era fiel. Não trairia na terra e nem acima do céu. E Satanás rondando e espiando viu aquele sujeito. Sempre feliz e sorridente com Jesus no seu peito. Então o inimigo a Deus se apresentou dizendo que aquele homem nunca o amou e que se ele tomasse toda a sua riqueza blasfemaria contra Deus. Com toda certeza, então foi aí que Deus deu a permissão. Querido do dele, sei que será em vão, mas só te digo uma coisa, não toque em sua alma. Os bens materiais de qualquer forma não se acabam. Conheço meu filho, contra mim não pecará. Tente a sorte, Satanás, e volte pra me contar. E assim sendo ele tirou tudo sem dó, sua riqueza do nada simplesmente virou pó. Seus 10 filhos que ele tanto amou morreram todos juntos, nada adiantou. E o que ele fez? Acha que ele reclamou? Rasgou suas vestes, pôs a cabeça, se ajoelhou e orou. E disse: não saí do ventre de minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor que me deu, então ele pode tirar. Bendito seja o Senhor. Ele não reclamou, adorou ao Senhor. Transformam Deus em adversário, em vez de transformá-lo em advogado. Haverá momentos que amigos, familiares serão arrancados de nós e temos que enfrentar isso tudo sozinhos. Satanás se apresenta para com Deus conversar. E Deus já disse a ele que seu filho não iria pecar. Tem visto Satanás que tudo dele você tirou. E mesmo assim contra mim meu filho não blasfemou. Então Satanás logo respondeu que é pele por pele. Toque nos ossos e na carne de toda forma o fere. Aí certamente blasfemará contra ti. Ele não verá saída. Deus apenas disse: ele está em tuas mãos, porém poupe sua vida. E da planta do pé até o alto da cabeça ele sofreu, pois uma chaga maligna de repente o envolveu. Sua esposa reclamando, murmurando, era um porre. Amaldiçoa esse teu Deus, amaldiçoa e morre. Como fala uma louca mulher, assim você também fala. Se de Deus eu recebi o bem, receberei o mal também. Enfrentou tudo isso sem ao menos reclamar. Hoje em dia com um simples grito o crente começa a murmurar. Fala que Deus não vê, que Deus deixa perecer, ao invés de agradecer pela honra de viver. E é assim que devemos agir. Cada louvor de sua boca fazia Cristo sorrir. Deus honrou, ele colheu o que plantou. Sua riqueza restituída e das feridas melhorou. Teve mais 2 filhas e viveu em comunhão. Seu segredo sempre foi obediência e adoração. Se você não acredita, pare pra conferir. Abre uma Bíblia sagrada, tem que ler e refletir. Você quer saber quem foi esse homem que renasceu do pó? Escuta aí, meu irmão, o nome dele é. Porque o homem que tem confiança em Deus, não importa quais sejam os problemas que ela enfrenta. Eles entendem, as pessoas que têm fé como Jó entendem, que em meio a situações difíceis é a oportunidade que eles têm de poder manifestar a sua fé no grande Deus e ter vitória como Jó teve. A palavra de Deus diz que Jó tinha segurança, que era forte, tinha consciência limpa, que ele tinha motivos puros e caráter sólido na presença de Deus.